se deu mancada, vai ver que o inferno existe. Não adianta fechar corpo, que aqui a lei é o crime. Se deu mancada, vai ver que o inferno existe. Se não corre pelo certo, é outro final triste. Se deu mancada, vai ver que o inferno existe. Não adianta fechar corpo, que aqui a lei é o crime. Se deu mancada, vai ver que o inferno existe. Se não corre pelo certo, é outro final triste. Acende as velas, mais um guerreiro que desceu. Lágrimas de sangue na favela já escorreu. Oh meu Deus, até quando isso continuará? Esperas, não acredito, será possível dela chegar. Fazer o que? Vamos viver em meia guerra. Cápsulas deflagram, vítima cai, já era. Impera a lei da bala que separa a mãe do filho. Desconversou, cochilou, dormiu no eco do dia 2 de novembro. Sombrio, as coroas sofredoras. Feridas que não cicatriza de uma hora pra outra. Flores arremessadas no túmulo do primogênito. Não escutou os conselhos da mãe. Deitou mais cedo, a lei do crime é o certo. Pelo certo, se não é lamentável sentir o peso do ferro. Atrás dos muros, só monstro na espera do alvará. Muita calma, criminoso, que logo ele vai cantar. Contraste cabuloso, sinistro, macabro. Deu vacilo na quebrada, mais tarde vai ser cobrado. Filhos da noite, interior do Paraná, voz gangsta, mostrando o lado certo da vida errada. Se deu mancada, vai ver que o inferno existe. Não adianta fechar corpo, que aqui a lei é o crime. Se deu mancada, vai ver que o inferno existe. Se não corre pelo certo, é outro final triste. Se deu mancada, vai ver que o inferno existe. Não adianta fechar corpo, que aqui a lei é o crime. Se deu mancada, vai ver que o inferno existe. Se não corre pelo certo, é outro final triste. Não adianta fechar corpo, na bala vai ser aberto. Pilantrado 9-0, trampo com o demônio no inferno. Tá entre os pneus de carro, pegando fogo. É gasolina, palito de fósforo, tá morto. Pelo amor de Deus, socorro, já era um abraço. É encontrado carbonizado no meio do mato. Se deu mancada, vixe, vai ser cobrado. Quem tá nos crimes de alegre, seu final é finado. O inferno existe, existe, na rua ou na cadeia. Que escorre pelo certo, não humilde na bola de meia. Sem querer, passa pano, pisa no crânio do próximo. Cê não vai tirar valete com o inimigo no seu velório. Na lista dos mortos, nem a civil identifica o atirador. Que apertou ou decretou fim da sua vida. Destaque pra polícia na hora da entrevista. Com frieza nas palavras, respeita a família. Que não importa, será bandido pra mãe. Era seu filho debilitado no asfalto gelado. Não está vivo, tanto mais tiro. Cotidiano da violência. Então pro seguidor do crime, esses é os mandamentos. Se deu mancada, vai ver que o inferno existe. Não adianta fechar corpo, que aqui a lei é o crime. Se deu mancada, vai ver que o inferno existe. Se não corre pelo certo, é outro final triste. Se deu mancada, vai ver que o inferno existe. Não adianta fechar corpo, que aqui a lei é o crime. Se deu mancada, vai ver que o inferno existe. Se não corre pelo certo, é outro final triste. As balas percorrem, vem na sua direção. É sem chance de maca de hospital, cirurgião. Matar a mãe de infarto ao ver o filho rajado. É o mesmo que eu atirar na minha cara, morrer enforcado. Só que o inimigo não pensou na senhora. Se o filho deu mancada, é lamentável, vai pra vala. Não foi, dessa vez jurão da morte escapou. Só que das grades algemado, não se salvou. O crime canta, melodia em risos de palhaço. Enquanto o estanho sai da nova e tu moleque descalço acerta o alvo. Pra cobrar as mancadas do jogo, eu tô cercado de flores. Ou tá no pronto socorro, destino tolo. É o lado certo da vida errada. As consequências é claro, só espera a mancada. Na pura calma, sem estresse, vixe, bagulho tá louco. Mãos de sangue na parede, decreta que pede o socorro. Se deu mancada, vai ver que o inferno existe. Não adianta fechar corpo, que aqui a lei é o crime. Se deu mancada, vai ver que o inferno existe. Se não corre pelo certo, é outro final triste. Se deu mancada, vai ver que o inferno existe. Não adianta fechar corpo, que aqui a lei é o crime. Se deu mancada, vai ver que o inferno existe. Se não corre pelo certo, é outro final triste.